Tá, vamos fazer o seguinte. Peraí, o bicho me falou que eu tava onde? Tá seguindo o bando de orcs. Ele falou que tá seguindo, falou que tá no norte. Tá, ele tá no norte. Não, ele tá indo, ele tá no norte ou ele tá seguindo no norte? Tá, então eu posso ficar falando assim, vocês vão até meio, norte, sudoeste, vão meio, pra ver se vocês vão poder meter no meio pra mim. Eu vou até o tempo, enquanto vocês lá na saída do Pode ser? Eu vou avisar o pessoal da tempo, pra gente ficar de olho no pessoal que está na descrição. Pelo jeito é. Então é. Uma voz que vem do além. Do distante ano de 2000. Não importa se eu sou sozinho. Mas eu tô falando. Serginho, você vai. Vamos salvar. Cielo, você vai até lá atrás do Briel. Briel, você vem comigo. Mur. Mur. Oi? Você procura pela Ravena e um homem que ficou pela descrição. Lisbeth, acompanha o Moore. E eu e o Theo vamos até o Ken. Certo? A gente se encontra na saída sul em. Saída Norte. Saída Norte em alguns minutos, não sei. 10 minutos. Pode ser? Passeio aéreo. passeio aéreo. Talvez você encontre alguma coisa. Seu último passeio aéreo está acabando isso aqui. Só para a gente ter gastão. Carga da você. A gente vai... Ou melhor, vê quem tem o maior bônus e joga com vantagem. Nem vocês, nem os dois. Nem os dois. Os dois jogam. Ou os dois jogam, ou um dos dois joga com vantagem. Vocês escolhem. Ninguém tá bom no dado hoje. Vou rolar aqui. Olha, eu sou um vídeo. Não, vamos ver se eu tiro, meu garoto. Também ia ficar na mesma. Ia ficar 2-6. E ela 4-6. Ela 6 e ela 4-5. Tá. A gente vai tentando. Ok. Informação. Vocês têm um gato de uma hora. Vocês saem do negócio com ele, procurando um pouco. Nossa, velho. Tudo na Ravena. A Ravena e o cara que tá falando de. Iniciar com aquela descrição. A Ravena é uma. A gente falou de Ravena foi, tá? Tá com a gente. Ah, não, ela tá com a gente. A gente vai procurar as casas do mundo. Essa velha está escondida. Sim, escondida em lugar do poder. Depois eu vim na escola de um contorno. Não é só uma quarta sua. Não, não é só uma quarta sua. Não sei. É uma espécie de indomínio. Não desse mundo. Olha a descrição do. Tá. Vocês vão indo de taverna em taverna, estalagem em estalagem, descrevendo um homem e a Ravena. Tá? Vocês vão coletando a descrição. O trajeto que a Ravena faz, mas não encontram nenhum sinal do homem. Vocês chegam no mapa, vocês veem, seguindo as descrições da arena, vocês vêm até essa região da cidade, e aí vocês vêm de lá de o Ramiro, e o só, eu tenho os nomes das crianças que desapareceram. Eu sei onde cada uma delas mora. Eu sei quanto tempo cada criança desapareceu. E eu sei o que exatamente elas estavam fazendo. Eu consegui constituir alguns espaços de cada criança. Sim. Em todos os locais, todos os aparecimentos foram circunstâncias estranhas, sobrenaturais. Em dois casos, testemunhas que estavam falando das crianças afirmam terem visto uma mulher parecida com a descrição que vocês têm. Do gato do Deus. Um padrão específico. As crianças foram pegadas a ele

10, hein? 7, 10. Tá vendo? Não assim, assim, um pouco mais. Não faço ideia, eu tenho certeza, eu tenho certeza.

tá ali por volta de uns 3, 4 minutos. Não tá pra ninguém, tá de bruxos, né? Tá de bruxos. As marcas que viram nas árvores são de quanto tempo? Ok. Simbolismo. Okay. Okay. Agora, vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo. Vai ser Eu acho que Eu sou morto.

É, mas eles estão rondando a cidade pelo teu meio. Foi sem querer. Eles estão rondando a cidade. É. Eu sei que os primeiros piados, né? E eles estão idosos, desse nosso leste. Parece que estão dando a volta na cidade. É meio isso, né? Você fala da cidade aqui, faz assim? Né? Deve estar migrando de algum lugar, eles estão querendo ir para a cidade. Se tu andar, estou indo um pouquinho na sua de vocês, viu? Eu vou pagar os meus jogos. Sabe, Marcos? É, eu vou responder. Bom, eu vou muito obrigado. Posso dar um muito obrigado, Biel. Qualquer conversa tem água, como é que seja. Vamos pegar uma vida, deu novamente, né? Vocês chegaram? Eu não sei. E ia fazer parte da mulher, não é? Ok, filho. Tá, vocês se juntam. Agora eu estou de novo. Passa, você vai até o sul, né? Aí você sai, passa central, você vai para o jardim, um banco, as pessoas sentadas ali, e tem uma fonte junto à água ali. E mais ao fundo assim você não. Você faz um banheiro, né? Você entra num. Aí tem uma coisa simples, né? Umas latrinas. Que é uma tábua, um balcãozinho de uma tábua, com furos assim, pra você jogar seus objetos lá dentro. E na frente ali tem um. Como se fosse um corpo de guia, né? Mas é da parede assim, brotando veios uns jaquinhos com unhas de água. Pessoas lavarem a mão. Tá? Uma pedra de sabão enorme assim, apoiada no bolo. E algumas toalhas de couro. Você troca tranquilo. Você sai e você vê. Quando você sai, fica bonito, sabão no cabelo, né? Eu sabia que ia me olhar. Como assim, meu irmão? E algumas pessoas, chegam com jarros na ponta. Aí vão do outro lado da fonte, enchem jarrinho de água na ponte e saem e vão embora. Sagrada? Aquele jardim pode ser um jardim sagrado pra você? Acho que essa fonte é sagrada, minha mão. O que importa é a água, não é? Então, o que importa é a água, não, meu irmão? Mas para com isso, né? Pega o meu cantinho e pega o meu cantinho. Pega o meu cantinho, vai se converter a ronde. Vai mudar de dano, vai converter pra ronde. Encheu seu cantinho de água? Se converter a ronde. Se esvaziou e não encheu. Então, você vai descobrir se é sagrado ou não, se é uma chifada. Ah, joga na graminha, pega o... Não, eu conheci ele, se ela queimar é sagrado. Chega assim, oi, Cê.

Aí é pelo fulano ele já. Obrigado. Eu sigo a mão no armário dele. Vai, pega assim o armário. Ele joga na forja. Não existe. É, mas não existe. Como é esse aqui? É um carvalho. Melhor. Ele observa assim. Umas cartinhas. Eu vou guardar isso com ele. Olha o que você conseguiu. O a cidade do seu carvalho que tem. Não é cavalo branco? Ah, não. Ó. Oh. Esse começo foi hoje. Tem uma grande história a respeito dessa máscara. Ela é muito gostosa. Aí se vira, ele se vira, aí põe assim em cima de uma bancada. Minhas armas dele, tá certo? Eu fico com todas alinhadinhas perfeitas. Se põe as coisas aí, então eu vou fazer um carvalho aí, ó. Aqui, tá muito carvalho. Bom, que barulho de carvalho. Bom, certo. Você tá elegante. Bonito não, você tá elegante. Tá lacrando, tá lacrando, bicho. Bom, sigam. Aí vocês vão indo, vão atravessando. Vocês têm quantos? O que é? Descem mais um andar. Descem mais um andar. E aí vocês chegam num local que é uma habitação, tá? Gigante, com portas enormes proporcionais ao corpo dele. É só uma porta? Não, diversas portas. É a casa dele. Cômodos. É, isso é a casa dele. É que eu acho que ele também traz esse mural. Ali não. Traz só do superior. Já é grande, né? Já é grande, é um castelo, né? Ele vai conduzindo vocês, né? Estão passando diante de várias portas. O local ele inteiro, muito bem iluminado. Uma luz alva, fazendo tipo uma sessão de paz. Tá? E vocês não veem qualquer ponto de luz. Em outro lugar, vocês não veem uma tocha, não veem uma lanterna, nada. Mas o local não tem emana luz. Não existe lanterna naquela época. Não existe. Não pode não. Que é? Lanterna coberta. Pergunta em outro. Ele tinha esses braços antes, você viu? Aí vai só. Imagina o Deus da Guerra. Mais quatro. O Deus da Guerra fala lá na coisa de o Nazaré. Tira ela da escada. Ele tá assim, ó. Tira ela da escada. Então, se enterrou essa. Tira ela da escada. É que eu adoro a Nazaré, a minha vilã favorita. A gente percebeu. Como possível. Se não dá, é aí, ó. Mas não é. É, mas não é. Mas não é. Acontece que ele está bem ansioso em conhecer você. Mas vai precisar também. Ele segurou os seis braços. Segurou dois outros braços. Ele está aqui com os quatro. Vai andando normalmente, né? A porta se abre pra ele. A porta dá um gemido de satisfação. Eu tenho um iPhone que abre. Já tá uma turdinha. Vou passar pela porta, a porta. Ah. Aí entra. Faz. Não, de. Ali, velho. É. Coração de ouro aqui, pô. Faz esse barulho mesmo. Não, a porta viva. Sim. Estranho, né? Acostuma-se. Surge no lugar que a gente vai ter a combinar o Deus. Você deseja? Ah. Então, três braços pra você.

estão corpo a corpo, todo mundo. Vocês não sabem nem se estão imaginando. Vamos puxar o Theon. Ok, Criel, põe as mãos no Theon. Ixi. Um save de. Chaves! Agora você tem acesso à mente dele e de onde? Qual passa? Aí você fala, nossa, que legal, pega no do lado. Se vê toda a mente dela. Não! Pega no jogo. Quente, fervendo. É das vezes. O que você quer fazer? Você quer puxar ou quer tirar a mão? Agora ficou complicado. Aqui é que não quer queimar. E agora? Eu acho que é só se fizer mesmo. Tirou a mão. Destreza. Deu 15? Não, 12 mais 5 mais 9, 21. 12 mais 5 mais 9, 21. Essa mana tá de boa. Perde 5 PV. Vieram. 5 passinhos pra trás. Só consegue vermelho assim. 5 passinhos pra trás. Você dá uma pancada nele? O quê? Melhor jogo de corpo. Você vai bater no ronde? Usa você vai bater o chão. Não, não, não, não, não, não, não. Quente pra caramba. Você vai resistir. Tá bom. Eu ok, 5 pontos de sol. Vocês estão fazendo o que eu pego no mas você já passou pelo mundo. É, já tava na hora de sair. É, você tem coisa de comida, na verdade. Eu 19 pontos de calor. É que eu fiquei um pouco tentado esse ano mesmo, que você me falou. Ah, não, não vi. 23. Ok, deu 16, 8 pontos de calor. Tem resistência aqui. Não, eu não tenho. Tá com o anel? Tá com o anel? Você, né? Toma, tomou 8 pontos total. Puxando, o Biel dá jogo de corpo se ele bater no ronde. Você vai pular, onde tá assim, vem a mão de baixo, pega o celular assim. Nossa, já ferrou. Segura você, põe você no chão assim. É, eu não sei. E ele continua lá. Ai, meu Deus. Vocês trombam no Theon, quando eu teste força de vocês dois somados? 18 mais 7. Mais 7. Eu tô te puxando e ele tá dando carga em você. Provavelmente vai ser da ligação. Deu? Total? Sim, mas você vai fazer, não cai no meio. Eu também não sei. Você foi teleportado. Não, mas foi teleportado pra não sei aonde. A fortuna. Mas nós não sabemos. Você não consegue falar com a gente. Se o cabal for te estuprar, vai te entrar no olho e falar: bosta, eu não vou deixar do mesmo jeito. Eu não sei como vai deixar você ficar com o cu desse tamanho. Cabal do leão do cabal. Mas se não, vai que eu mando. São os pinguins que fazem isso. Meu Deus, cara. Você nunca viu a notícia? Pra falar, cara. Theon. Pinguins que fazem. Montanhas sanguinárias. O quê? Ah, onde é que está o Ravengar? Ai, que susto, achei. Você eles estão vindo de Avilã. As Montanhas Sanguinárias. Tá? É, não. É Nordeste. Na divisa com o mar. Quase em. E aí você não aguenta a dor. Tá? Você quer, né? Você quer ir além? Exatamente onde o cara tá. Não. Não, não, sabe? Tá sentindo dor? Tá sentindo nada. Tá gostando da dor? Uma dor muito forte. 50 tons de cinza. Joga para o isso, também. Joga para o você celular. Quer ir além ou não? Tem que ir outro tópico, então não vale. Então, eu não tenho outro tópico. Tem que ir, pera aí, eu tenho que fazer uma página. Vira para, pergunta outra coisa. Cadê o moderador? Não, né? Pelo menos não é fácil. Tá, então. Você retorna, tá? E na hora que vocês trombam, quando segura-se ele, tira a mão do telão, você joga o telão longe. Você já puxa ele, o telão vai longe assim. Você cata o telão e traz ele pra junto de você. Dá uma pegada firme. Né? Nossa! Dá um beijinho. Eu quero ter um outro desafio no final do outro, velho. Ele foi pra tudo assim. Porque ele foi uma ameaçada mesmo. É, porque eu ficaria bater em você. Eu vou colocar você no chão. Não é necessário. Foi ele. Eu tô com você? Eu tô então. Normalmente você tá lá. Até por hoje. Está inconsciente. Não está inconsciente. Ele espumando, saindo sangue, tudo saindo sangue dos olhos, saindo sangue do ouvido. E fora até o chão. Eu vou fazer o que mata agora. Cadê a cria? Vai se lembrando do que aconteceu, tá? Todos os detalhes. Eu não sou do meu machado, né? E aí, algo estranho acontece. Aquilo que antes você sentia só sensações, você vê agora. Não pessoas, mas em forma de auras. Tá?

Nossos não, seus, né? O nariz só tem um som. Quem disse? Não tá vendo? Ele tá com capacete. Eu espero, pelo menos. Esse foi o cara. Ele pediu mais dois braços? É. Pediu mais dois braços? É só a gente que fica com o nariz, né? É, porque o cara com seis braços não precisa ventilar, oxigenar. Tem bastante pulmão. Tem bastante pulmão. Eu não consigo dar isso. 18 pulmão. Aí só foi difícil pegar bastante som. Vocês também. Se for o desejo de vocês, poderão ficar sem nenhuma proteção. Só não é bonito, eu achei muito abafado aí que eu não consigo nem virar a posição. Vocês ficarão nos meios superiores. Você não desconfia de um dos seus clérigos? Não. Todos são clérigos. Todos. Todos pessoalmente por mim. Você. Oi. Você consegue localizar qualquer pessoa que esteja na cidade? Sim. Quero saber onde está aquela pessoa. Esse homem alto. E aí vocês vêm se materializar diante de vocês, um cara. O cara tá com uma bolsa assim na mão, né? E ela tá com uma bolsa cheia de moedas, né? E a outra mão tá assim, obrigado. Olá, senhor. Quem são vocês? Lembra de mim? Onde eu estou? Estamos na... Ai, caramba. Desmaia. Melhor que o homem. Desmaia. Vou na mão dele agora. Senhor? Guarda. Guarda, vagabundo. Ó, Deus, você poderia ver a memória dele. E ver aquele sapo que eu tô tentando. Vamos deixar aquele acordo. Não vou ler nada que seja forçado. Pega o gato! Pega o gato! O gato preto! Pera, não vamos fazer nada que não seja forçado. A gente já. Você já trouxe ele aqui, você já forçou ele. Foi prudência. Já o trouxe até aqui. Isso é errado. Ah, eu vou acordar esse cara. Você vai ter mente dele. Eu já tô, todo mundo tá pela casa do cara, parece que ele acorda. Você consegue sentir só as coisas dentro da cidade ou na Segundas também? Na Segundas também. E você não percebeu esse grupo de orcs? Não. Um dragão. Qual a probabilidade com um grupo de orcs? É, eu vi um dragão também, perto. Dragão azul. Ele é um sul. Um oceão. Ele é grande. Tá com montanhas aqui. Cara, são menos que nós, beleza. Foi a devagarzinho que eu tenho a informação. Esse dragão não tem nada a ver com. Porque não estava focado nisso. Talvez se. Eu já tô tentando acordar o cara, agora é o último. O quê? Smile. Eu devo entrar nos olhos ou não? Eu vi se ele nunca viu um devo mais. Como chamar? Tudo bem, então. Uma possibilidade de sorte apenas está ele passando. Talvez até tenha tal dragão. Eu acho que não, porque está vindo de um dragão. Não deixa para nem esparar. Está vindo do norte, mas eu não vou fazer isso. Eu quero cidade. No momento certo de atacar. Se o dragão ficou o norte primeiro. Se o dragão vindo do sul para o norte. De qualquer forma, há uma possibilidade.

Ninguém mais pode mandar uma mão pra você. Não. Aquela espada não é feita da mostra de metal que você tá. Agora respondendo a pergunta para mim, sim. Tá um circulinho ali, ó. Não, metal ou muito fogo. What? Não tem lugar mais inóspito? Não, o que? Fala. Vou acordar. Ah, espere. Peraí, meu bem. Ele olha assim. Eu sou o Ron, o filho dessa cidade. Permita-me que eu leia essa Acho que eu já falava por Deus. Eu tinha 10 pelas nessa altura, eu disse. Ele olha assim pra baixo. Tá, ele leu o pensamento dele. Foi o cara se acordava no chão. Ele só manteve acordado com perguntas de China. Diga. Vamos pensar todo mundo nesse dia. É, dezenas de pessoas mutiladas. Elas falam que eles são entradas. Tá, Denise, mesma coisa que eu fiz com você.

Tirando a descrição do meu personagem. Ele é o Time Time Lord. Você é essa bruxa. Fala a descrição. Quando ele retorna, ele fala pra você. Ah, isso é quem sabe. E a mesma criatura que ele. A mesma mulher. O cara mental. Estava. Mas não sabe, o resto não sabe. O resto não sei. Estava. Deixa eu uma coisa do peludo que está falando. Hoje, eu já não posso. Mas é, sobre meu papai. Não tem como te matar na toa aqui, não. Quando está segurando meu pai, eu me incomodo. E você sabe? Não, eu não quero mais uma toa. A toa do Natal sabe de tudo. Então, é você é um desastre. Por quê? Por quê? Eles vão usar isso aqui. Sim. Você achou que você está aqui no olho de um só os vivos sabem as coisas. Como é verdade. Mas aquilo que é dito, que ele morreu, não é uma verdade. A gente percebeu. É, em óculos, ah, tem um deus menor ou maior? Era um deus maior. Então só os 19, sabe? Que exato! Mas ele é um dos mistérios, ele sabe que foi ele próprio. Mas ele não contou pros outros. Era óbvio. Ele esse deus. Aí é que tá. Verdade, só dois, sabe? Não. Dois, sabe? Só Palmeiras. Que são ele próprio, sabe? Não, três? E o ano? O ano é um deus, velho. Menor. Mas é um deus, não é o deus. É, é um deus, não, porque existem vários. Ainda não acendi o topo. Você ainda não virou o estagiário. Ele está no percurso. É do estagiário, é do estagiário. Eu não sei o que está acontecendo no coração. Diga, amor. Estamos conectados aí. Não, agora que não fica nessa palestra. Meu pai. Não. Seu pai? É. Aí é um outro. É Bluetooth ou infravermelho? Hã? É Bluetooth ou infravermelho? É Bluetooth ou infravermelho? É a Bíblia Cavalo SD. Não sei. Ah, é Avatar. Faz sentido por mim. Ele consegue, tipo, na bruxa que ele viu, tem bem a rosa. Na bruxa, não. Não, é a madrugada do Duarte. É a madrugada do Duarte. A bruxa tá com uma roda de Duarte. Eu realmente acho que eu não tenho visto o Duarte. Você viu? Viu? Eu vi ali também. Mas ele inclusive, ele viu até quando você deu bagulho pra uma pedrinha lá. Só que dessa vez você não viu, mas ele viu. Ele viu todos que você pegou no conhecimento nenhum. Ele não sabe da roda, tá? Ele viu na armadura do cara. Ah, tá, agora eu vi a roda, beleza. Mas ele já perguntou da roda. É, então. Eu já mostrou o desenho. É com o significado da roda no outro, não sabe. Ele tem o significado. Não sabe. A rosa é a coisa mais recente. Não é coisa de quando ele andava. Não é vintage. É vintage. Não é coisa de quando ele perambulava pelo mundo, busca de poder. Não, é coisa mais recente. Pós a era em que ele se. Bom, você sabe da cidade de Nova York, eu estou falando de uma cidade de Orna, é a Jerigosa, Bobby Globby agora, né? Só estamos sabendo que a princesa, né, o que eles falaram? Todo mundo é o povo do Rio, você está sabendo disso? Não. Você acha que tem algum jeito de conseguir? Que eu não sei, na verdade, lá de casa, me diga muito protegida, né? Assim que a gente resolveu a coisa, a gente vai soltar tudo. Ele conseguiu fugir, que ele consiga. Se ele conseguiu fugir, ele consegue entrar de novo. Mas entrar não é tão fácil quanto fugir. Não, Ele fugiu algum lugar. Não, mas ele direi que eu consigo. Se ele fugiu por alguma rota, com certeza essa rota deve ter sido fechada. Nós conseguimos fazer a história depois. É possível, mas é muito. Eu tenho que ir para o Rio. Agora você tá salvo. Não, tá mal, não, cura. Você se deixou com 3 inimigos. Você fez 3 perguntas. Quem mandou pra ele os 3 inimigos? Você pode usar a restauração maior em mim? Nossa. É um prazer. Quem mandou você por isso? Eu usei em mim, então. Não vai ajudar, ou? Não, quem vai ficar super dentro de ele? Esse é... Cara, eu falei isso. Não tô usando coisas. Além do cara, vou falar com o telefone. Demorou. Eu mando lá pra Yuri. Na salinha do telefone. Me traz de volta. Não, traz de volta. Menor. Vai estudar porta. Ah, não, não vai conseguir. Mas faz o manto, mas faz o seu casinho. Assim, manda pra lá, e meio ali você não vai então. Ele vai parar o relógio. Eu vou aspirar. Muito bom. Não pode fazer isso. Ah, já sabe. Eu suspeito aquela pergunta. Tem uma pedra. Tem uma pedra de monte. Saberia qual é o limite? Que pedra de monte? Aqui eu tenho. Aqui é que até agora eu só sei que não emite luz. Não cristal. A outra pedra. Ah, sim, sim. Parece sim, sim. Uma coisa. Pode ser feita por guerreiros. Essa pedra é mais uma troca de luz. É isso? Qual é o diabo? Muito bem. Você quer que eu guarde comigo? Não. Dica, faz o... Com ela eu não consigo achar mais sensáveis de mim. Senão... Agora você sabe, viu? Agora você sabe que é bom. Sim. Mas... Uma boa lamparina. E eu? Luz do sol. Então. Que o cara disse? Ele falou, ele falou nada, cara. Eu sei que ele viu. Exatamente a mulher que o Moura viu. Exato, a mesma mulher. E ele viu e não fez nada, né? Não. Ah, eu vou fazer a transição do cara, enfim. Tô falando certo, isso é injustiça. Ele viu, ela é uma sorte do Moura. Você vai apoiar junto? É, ela viu. Ela viu, você vai apoiar junto. Apoiar junto. Você tá sem armadura, mano. Não faz isso, então, filho. Vai morrer. Não, não, não. Não tem como te ressuscitar. Você tá pedindo um peixe? Eu não sei como te ressuscitar. Tem peixe nessa cidade? Tem rio nessa cidade. Tem rio nessa cidade? Perto assim. Todo mundo tem peixe, eles são. Se eu não tiver, você vai no rio e pesca. Tá no rio, né? Você tá esmurrando o cara? Eu tenho três. Você fala. Olha lá. Eu tinha que saber, se não pisar. Pra matar. Quem? O que tá acontecendo? Pra matar. Pra matar. Eu sei que ele vai deixar. Ele deixou. Não, ele não vai deixar, eu sei. Não, ele tá. Não, não entendi por quê. Você vai. Você não entendeu? Eu pensei que você ia saber o que eu queria. Claro, eu quero dizer isso aí. Você vai pra dar a pisada, né? E aí ele fala pra você. Não, mas por que? Vamos fazer isso, põe no seu pé. Não, aí você mandava se você puxasse ele e ela pisasse tudo. Porque você não era da hora se eu segurasse ela. Aí você me mal fura aí. Fala pra você. Não faça isso. Não é um combate justo. Não é uma boa luta. Eu vou lá, turma, daqui lá! Agora vai! Eu boto ele de pé. Eu boto ele de pé pra ser que o Rô de assistir pra ele. Ô, pô! Agora vai! Vai pra rodar o Nazaré. Tá aí, vai pra rodar. Você tem que se jogar com ele, né? Você quer levar pra lá. Ele não poderia fazer. Pô, olha aí. Sim, ele não podia, ele não quis. Olha aí, você morreu. Ele não tinha poder pra derrotar a mulher. Você sabe disso. A gente também não tem, mas a gente tá tentando salvar ela, não tá? Ele não parece ser um cara de combate. Você está julgando por não ser igual a você? Então não, eu estava julgando por ele deixar uma criança consciente, ser pego. Nem todos são bons. É, e pelo jeito, nem todos parecem a justiça. Não se preocupe. Ele pagará pelas vezes. É. Você, muito menos. Você acabou de provar isso. Você não precisa sujar as suas mãos com os seus pés. Se ouviu as minhas mãos. Não perca a sua pureza. Eu não perco, eu não perco. É o demônio da vida. É, de poder de você vai ser a nossa isca. Excluído. Você é isca. Excluído. Você vai ser a data. Salsicha, vem cá, isca. Põe a toque peladinha me dá. Tá, gente. O dono antigo, ele deu um salto. Ah, um dinossauro. Não, do T-Rex? É. O meteoro caindo no mundo. Tudo os olhinhos fechados, o T-Rex. Não, ele viu. Mas ele quer me fazer meu bom. Ah, então vai. Foi que eu fiz a casa do Pedrinho. Mostra o dinossauro que eu tenho de mostra o quê? A casinha do dinossauro mar. É, porque não tem mais. Eu sei que ele era um dinossauro. Casa do Pedrinho. Não, é casa do Pedrinho. Enterrando a casa do Pedrinho. Beleza. Ai, cara. Foi dessa, vambora. É. Mais alguma coisa? Já. Ok. You have my ex. You have my home. Ele não é mais um deus, agora ele tem um. Ele é mais um deus. Agora você não é mais um deus, agora você é um hobbit. Foi um adelzinho. Bom, XP! XP! XP! Ô, Jeff, em off, se o Jorge fizer a campanha da cidade. Em off o quê? Porque a casa da sua tem uma chave de aventura. Os orcs são a chave de aventura de. Aí? Porque. Ah, sabe quem vai falar? Ah! Espera virar. Tá de brincadeira, né? Eu ainda queria entrar esse deus, tá falando. Não vai! Domingo que vem você saberá. Olha, eu ainda vou trazer esses orcs. Espera e verá. Será para o próximo capítulo. Espera e verá. Então, temos a missão. Não, mas eu quero, eu gosto de orcs. Eu gosto de orcs. Não, você odeia eles. É, eu gosto de matar orcs. É legal. É bom, né? É, mas está longe, está longe. Pode ficar pertinho. Vem cá, se eu acho que tem uma ligação. Vai ver, daqui 4 dias esses orcs aparecendo de orcs. 1 de março. O que tem, Márcio?

Depois quanto de... ponto heróico também? Ah, eu vou guardar pro Orc. Começa aí. 3. Mais 70. Mas no mapa. Gabriel. 4. Théo. 5. Cara, tá subindo 3, 4, 5, 6. Não, 2. É 5, né? 2 do celeirinho. Até chegar na Denise é 2. É nossa. É 3. Ué, o Lucas 2, eu 2, a B3. Ok. 4? Desculpa, então. 4? É, o que é? Fala pra ele, chupa. Tô com 3. Eu tô com 2, tô com 3. Não existe B3. Não existe B3. Pela matemática, é possível existir um B3. Ele falou, D3. Mas ele é diferente. Ah! Ele não é regular. Aí ela corrigiu também, é possível exigir dragão. Para de estragar as coisas. Bom, não sei. Vocês acham que vocês merecem 1000 pontos hoje, geral, por tudo? Eu acho que merece mais. Mais? Eu acho que merece 2000. 2000? Quanto? Quanto? Quanto? Quanto? Quanto? 2000, tá bom? 2000, tá bom? 1000 é suficiente. 1000 já é o normal, geralmente, que dá. Pega 1100, tá bom? Hoje eu acho que deu pra entender. 1000 é o normal. Nas outras foram meio confusas, a gente não fez muita coisa. Esse a gente... É, eu acho que todo mundo interagiu bem. Ainda, até chegar no combate. Ok. Até chegar no combate, não vai acontecer nada. O dia do bagulho vai estourar mesmo, vai ser só. Só tirar uma unidade e não vai achar nenhuma criança. Ok. Vamos lá. Vai ser só essas porra de 3 mil pra cada um. Ok? Vai ser só essas porra de mistério. Vai ser só esses elfos. Eles andam a cavalo. Sim. Os elfos, isso, irmão. Os elfos, eles não treinam a arqueria montada? Nem todos. Só quem luta tem cavalo. Geralmente os elfos são geralmente só os elfos que são os que ficam... Os batedores. Os batedores, que era exatamente o que a minha categoria conhece. Você foi, por que você não treinou isso, então? Você tem a chance de pegar então, o talento? Né? É, não, né? Agora, você não quis, realmente pelo background não teria? Então, pelo meu background eu teria esse talento. Mas você lutava... Em vez de você montar a cavalo, você chegava só até o local de combate. Cavalgar você cavalga, agora combater montado no cavalo são outros 500. Não, jogar flecha no cavalo. É, combate montado. É a mesma regra. Sim, mas porque tipo, eu não tinha. Aí, ó, perfeitamente. Possível. É, porque por que você não pegou então? Porque eu nunca pensava nisso, eu montei É porque ele não sabia quem ia ganhar. Ah, é isso, não sabia que ia ganhar um cavalinho que ia voar, né? Era só pedir uma paladina, mas tem um cavalo, não sei. Ela pega, ela voando, que ela só ia. Tá, vamos lá. O cavalo que ela só ia jogar quanto? Ciere, 58.800. Eita, tá chegando perto, hein? Griel, 59.210. Quanto que é? 59.210. Theon, 59.100. Celerin, 58.20. Murin, 57.200. Toff, 59.440. Elizabeth, 58.310. Amanhã não. 58.800. Isso. O meu 59, 440. 59.440. Vocês querem que eu poste isso no Facebook de vocês? Não. Não. Só você. Já marquei. 67. 67. Espero que sim. Deixa agora. Exaustão é.